Boa noite, gente. Hoje tá todo mundo aqui reunido, meus amigos reunidos, tudo pronto. Pediram pra fazer seresta e eu faço seresta. Falaram, não toque uma música de negócio de passinho, de eu não vou tocar, vou fazer seresta. A música tá viralizada no TikTok, vai vendo, violão. É assim com mesmo, vai. Boa. E deu carinho, meu sossego fez revolução em mim. Por tudo que é sagrado, nunca imaginei querer alguém assim. E feito alma cristalina, rio procurando o mar. E o desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Vem comigo assim. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão e vem matar minha vontade. Faz essa maldade no meu coração. E faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão e vem matar minha vontade. Faz essa no meu coração. Vai! Alô, Sonali, não se espalhe não, viu? Que eu tô vendo você com o Mikael, com o maior chamego. Ô, Fábio, você vai deixar uma coisa dessa? Cadê o Pitu? Portal do Arrocha. E meu carinho, meu sossego. Por tudo que é sagrado, nunca imaginei querer alguém assim. Feito uma alma cristalina, eu procurando uma. Meu desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. E faz amor comigo, faz amor comigo. Vixe Maria, tira dessa solidão e vem matar minha vontade. Faz essa vontade do meu coração. E faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão e vem matar minha vontade. Faz essa vontade do meu coração. E no meu coração.